Língua de Trapo. E as notícias não confirmadas do meio artístico, político, econômico, cultural, desportivo e... Deixa eu ver, pensar numa coisa aqui, Pensa numa coisa boa. Eu tô lento de pensamento, hein, Mamãe? Não tem problema, Maurício, você pode. É, muito motivo. O ano inteiro rápido de pensamento, um dia... E hollywoodiano. Hollywoodiano? É, porque vem... De Hollywood? É. Ih, rapaz, então quem é a primeira personalidade do nosso programa quadro Língua de Trapo? É um fumante, babá. Fumante? É Hollywood, né? Ah, não, ô Maurício. Não, mas o nosso personagem de abertura hoje é o Michael Jackson, Barbosa. Michael Jackson? Isso, Barbosa. Imagina você, Barbosa, que ele tá com sérios problemas no seu segundo casamento. Mas já? É que a esposa quer marcar um encontro com ele pra fevereiro, babá. Que isso? E ele tá preocupado com isso. Olha, a última vez que o Michael Jackson esteve com a esposa foi em julho. Julho. E ela já quer marcar um outro encontro pra fevereiro, que absurdo, amor. Hein? Que é isso? Cadê ele? Não sumiu, rapaz. Agora tá fraquinho, tá, né? Tá fraquinho. Tá desatento. Mas tá ligadão, Michael. Michael Jackson é que nem o L. Júnior, sempre ligado aqui. Isso, exatamente. No nosso papo, né? Além disso, Barbosa, o jornal The New York Post... fez uma revelação, Barbosa. Revelação. Diz que o Michael Jackson deu 5 milhões de dólares para a família daquele menino com o qual o Michael Jackson teria brincado de médico. Não. Ô, Maurício. Além disso, Barbosa, o cantor está pagando 350 mil dólares por ano para a família do menino, para a família não levar adiante a denúncia. 5 milhões de dólares de entrada. Deu cash. Entrada lá. É da brincadeira. 5 milhas assim, hoje, pá. E 350 mil por ano, só para ficar quietinho. E vai pagar essa grana até o ano 2021. Até o ano 2021? Que isso? É. Que Maurício Moreira de Menezes. O que é isso? Eu pergunto também. O que é isso, caramba? Que é isso? Mãe de nada, tudo bem com a senhora? É, meu, a gente vamos indo, né? Ê, Barbosa. Fala, mãe. Vamos indo da maneira que é possível, né? É verdade. Aí essa situação toda, eu vou investindo cada vez mais no Dinada Shopping, mas viu? É isso mesmo, mãe. Tô investindo no conforto dos funcionários, que Barbosa. Coisa boa, é um padrão de qualidade forte lá no Dinada Shopping, isso, né, mãe? Isso, ontem... Investindo em produção com qualidade, que coisa boa, exatamente, hein? Exatamente, meu. Ontem eu comprei uma nova garrafa térmica pra ele. Não acredito, uma nova garrafa térmica, o quê, mãe? É, essa garrafa muito boa, ah, garrafa. Meu Deus do eu céu. Eu comprei naquelas lojas que tem tudo de um real. Ah, tá bom. Qual que é a pergunta aí hoje? É o seguinte, Bandeirada, o jornal The New York Post revelou... Como é que chama? É o jornal que bota no poste lá. Que bota no poste, meu Deus. Revelou um acordo judicial entre o Michael Jackson e a família daquele garoto com a qual ele teria brincado de médico. O Michael Jackson pagou 5 milhões de dólares e vai pagar 350 mil dólares por ano até o ano 2021. O que a senhora acha disso? Maurício... Olha a pianada aí, Barbosa. É, tô ouvindo, mãe. Deixa eu ver isso aqui, hein, meu. Vai ver aí. Caramba, hein, Barbosa. O quê? Cara, caramba, cara, cara. O que é, mãe? Olha, o que vocês querem que eu consulte aqui pra ver? Michael Jackson, eu me lembrei dos Bambis, mãe. Ah, os Bambis? Os Bambis, isso. Os Bambis. O que o Michael Jackson tem a ver com os Bambis? Não, é que eu me lembrei que ele faz filmes pra crianças e me lembrei do desenho animado do Bambi. É, os Bambis são Saltitante da Paz. Isso. Vamos consultar então aí o Bruno. Cadê o Bambi, meu? Aquele Bambi boiola. Não, mãe. Traz o Bambi aí. Vem cá, o nome dele é Gumercindo. Gumercindo? Vem cá, Gumercindo. Como é que é o nome? Ah, não, o nome desse Bambi é Cacalo. Não é que Cacalo, o quê? O Bruno tá falando ali. Ah, meu Deus do céu. Ô, Bambi. Vamos, fala com o Gumercindo aí. Não, é Cacalo. Não é Cacalo nada. Cacalo Mercindo. Que aqui, Cacalo Mercindo? Vambora. Cacalo Oiola, vem não, cá. Não, vambora, fala com o Bambi, mano. Ai, digo eu, meu. Ô, Gumercindo, o Michael. Ai. É, o Michael Jackson também é assim. Não! É, ele vai encontrar com a mulher dele. E vai pagar. Não, a pergunta não foi essa, ei, não. O Michael Jackson vai dançar junto com a Carla Perez? Não, mãe, não é nada. Toma aguinha, mãe. Toma aguinha. Deixa eu tomar. Já tá nervosa. Ele tá pagando, deu 5 milhões de... Ih, caramba. Deu 5 milhões de dólares pra família daquele garoto e vai dar 350 mil por ano até o ano 2021 só porque eu brincou de médico com o garoto. Ah, ouviu aí, Gumercindo? O que você acha? Hein? É, né, seu Bambi boiola? Não, ô mãe, para! É? Mão, mão. Mão? Vai meter a mão no dinheiro. Isso é que vai meter a mão no dinheiro. Ah, vai meter a mão no dinheiro. Olha, tá. Barbosa, tô vendo já aqui, meu. Sim. 5 milhões, né? Isso. 350 mil por ano. Mais 350 mil por ano. Ai, ai, ai, ai, ai, os cularinhos, hein? Que é, ô mãe? Olha, por uma grana dessa aí, eu também deixo ele brincar de médico comigo, de massagista, de fonoaudiólogo. Que isso, mãe? Olha, pode brincar de tudo que é especialidade comigo, hein? Não, mãe, isso é resposta. Pode me jogar na parede e me chamar da lagartixa. Para, mãe. Obrigado, mãe. Ah, de nada, hein? Bora, Maurício. Mas nós temos aqui o nosso... Licença aí, meu. Tempo de falar, cara. Todo dia a mesma coisa. Já tô acostumado, já. Barbosa, nem assusto mais com a campainha, sabia? Barbosa, por favor, a sua autorização. Tá autorizada, mãe. Muito obrigado. Vai, fala. Temos aqui horário reservado de grátis para o Dinada Shopping. O que, que nós temos hoje aí de produto, mãe? Eu hoje, Barbosa, queria anunciar aqui um produto maravilhoso que está nas ofertas do dia. Oferta do dia? Oh, que bom! É, isso aí. É o famoso disco da paz total e do silêncio horizontal energizante ortodoxo. Que disco de quê, minha mãe? É o famoso... É o famoso disco da paz... total e do silêncio horizontal energizante ortodoxo. Que é isso, mãe? É um disco gravado, Barbosa, muito bom, gravado por ninguém. Gravado por ninguém? Com letra inexistente e acompanhado por um conjunto que nunca foi formado ainda. Que é isso, mãe? Ou seja... É um disco que não tem nada gravado para você tocar na hora em que quiser meditar em silêncio. Mas que absurdo, hein? Que absurdo, hein? É um disco demo. Tá bom. Você pode adquirir esse prato que é moderno disco ligando para o Dinada Shopping no telefone mais famoso da galáxia. 0900-171-71. No ramal 171. Ai, ui, ui, ui, mano. Para, mãe. Quanto é que custa esse disco aí? É, Barbosa, custa só R$1,99. É, vamos pra um disco que não tem nada, R$1,99 até que dá. É um preço bom, né, mãe? É, não é tão caro assim. É, isso é o lado A, né? Lado A? Mas tem que levar também o lado B junto. E lado B, o quê, mano? Os dois lados é gêmeos, ah, né? Ah, meu Deus do céu. Então o outro lado B é B de banda. B de banda. Ou também de... De banda. R$19,99 é o preço. R$19,99, mãe? Ah, é banda B. Que isso? E mais a capa, que sai por R$3,99. Que isso, bebê? 2 mais 20, 22, mais 4... 24... R$26, mãe? Não, um CD que não tem nada dentro? Não, é 26. É, ó, R$2 aí no começo. Não, senhor, é R$1,99. Não, pera, R$20 do lado B. Não é 20, é R$19,99. Tá bom, é a capa 4. Você tá acabando com o meu preço. Tá bom, mãe. As pessoas vão achar que eu sou ladrão. Tá bom, para de falar. Para! Tá bom, bora, Maurício. Eu queria comprar esse disco aqui. Ah. Quem quiser levar só o lado A, por exemplo. Quiser levar só o lado A, mãe, pronto. A gente corta na hora o lado. Que corta na hora o quê? Leva só o lado A. Tá bom, vai. Não tem problema. Tá bom, vai, Maurício. Vamos ver aqui o nosso segundo assunto. É uma consulta da ouvinte Mara Duarte Silva, da Abolição. O que ela diz? Ela diz aqui, mãe de nada. Oi, pode falar, Marinha querida. Ah, numa sexta-feira eu fui passar uma cueca do meu marido. Ah. Aí me distraí e queimei a cueca com ferro elétrico. Meu Deus. Cadê? Com uma baita de uma mancha justamente na frente da cueca. Oh, meu ai, Deus. A senhora acha que isso dá azar? Que isso, mãe? Não, Barbosa. Tá passando mal? Não, é sensitividade. Ah, meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui, minha nossa, hein, Barbosa? Que é, mãe? Numa sexta-feira... Olha aí, ó. Numa sexta-feira... Quase que ela queima o bingolinho. Não, que bingolinho? A cueca passada sem um cara dentro, mãe? Ah, que história é essa? Queimaram a cueca, né? É. Na parte da frente. Isso. Ah, Barbosa, deixa eu fazer... Olha o glu-glu aí, ó. Que é isso? Peru japonês. Ah, peru japonês. É curtinho ele, é pequeno. Tá certo. Olha aí, é rapidinho, nem... Tá bom, mas já entendi. Ah, deixa eu fazer as contas aqui, hein, Barbosa? Sexta-feira, né? Sexta-feira, 28, ferro elétrico 14, mais cueca 19, foi na frente a queimadura 32, 14 mais vão 7, o tecido era linho. Que isso, o tecido da cueca, linho com algodão oscularinho. Só não sabia que só... A senhora entende de numerologia, mãe? Barbosa, aí a gente faz aqui o que pode pra ganhar dinheiro, mas né? Mas isso eu não sabia desse dote da senhora, não. É porque eu também faço... Ela é numeróloga também? É que eu fiz um curso daquele Tatu Bola. Que Tatu Bola? Então vem os números e a gente não, vai... Não, mãe. Deixa eu ver aqui. Que é Toto Bola, mãe. Ah, Barbosa, olha aqui a soma dos números. O que deu, mãe? Nada, que eu perdi as contas. Não, então calcula de novo então aí, mãe. Peraí, não vai valer número não, Barbosa. Não. Não. Porque o tecido da cueca atrás é linho. Sim. A parte de trás da cueca com mais o linho forma os colarinhos, que é... Não. Mãe, pode parar. Qual que é a consulta que você quer que eu faça aqui? Sem seus números. Eu sabia isso da azar, mãe. Ela pergunta. Então, Barbosa, você escolhe. Ela pergunta, você escolhe. Você que manda, meu. Você não ia na numerologia, não, aí, mãe? Não vou mais. Não vai, meu. Me chateou de novo. A hiena. Então, tá, vamos às hienas aí. É melhor porco. Os porcos ou as hienas? Porco melhor, acho que é melhor porco. Então, eu acho que eu vou nos canibal, hein? Que canibal? Olha aí, os canibal estão loucos pra comer alguém, ó. Não, mãe, para. Deixa eu ver com os canibal paiacan das tribos dos Jandajã aqui. Ah, meu Deus do céu. Deixa eu chamar ele aqui, como é o nome mesmo? Ah, o Arariboia. Arariboia. Ela ri. Ela ainda ri. Olha que cara de pau. Arariboia, a ouvinte aqui, a Mara Duarte, tá perguntando o que queimou aqui as cuecas do marido. O que você acha, hein? Adai a guerra, adai a guerra, até suba, até suba, até suba.